É um sonho bom. Colar no samba de louco, lá na quebrada e pedir um tom. É pra quem tem o dom e os amigos descolar. Que a sua voz causando frisson. Dos prédios desce todo mundo. E o rap é certeiro. E vira aquele fervo, vai e gira mundo. Nos refrões eu escuto vozes desafinadas, causando na quebrada um sentimento mútuo de cordialidade. Respeito pelos velhos e pela união da comunidade. A gente sente a verdade. Quando uma criança olha pro cê e canta, não existe maldade. E ela tá ali com você, tirando uma onda, e ela ainda sorri mesmo se chover. E aquela mina firmeza que faz desse momento sua maior riqueza. É um sonho bom ver o brilho no olhar puro e verdadeiro. E que me faz tão bem de quem se identifica no terreiro. É um sonho bom com um abraço dado de bom coração. E que me faz tão bem é o mesmo que uma benção. Irmão, essa felicidade prospera. As meninas me esperam, a irmandade é a fera. Fica suave que os negócios é naquela. Na bolota, numa cota, pra quem gosta já era. O som reverbera, rap nova era. Os pretos impera, as pretas são bela. O clã de zumbi anda lá e junpela. No samba de roda, depois da guerra. Humilde porque o pão cabrito não berra. Os pretos quilombola dificilmente erra. Samba no meio do limo e não escorrega. E na disposição do refrão não arrega. É, não ramela, é, só carrega. Pluralidade cultural só agrega. Fica tranquilo que os vermes não pega. E ela se apega. É um sonho bom ver o brilho no olhar puro e verdadeiro. E que me faz tão bem de quem se identifica no terreiro. É um sonho bom com um abraço dado de bom coração. E que me faz tão bem é o mesmo que uma benção. Sonho bom, um abraço dado de bom coração.